Se você encontrar alguém que você ame de verdade, ouça o meu conselho. Não pense duas vezes. Sugar baby love, sugar baby love, não quero te ver triste. Quem disse a cura? As águas, como São Pedro, como Santos Dumont, fui aos ares sem medo, fui ao fundo do mar, como o velho Picard, só pra me exibir, só pra lhe impressionar. Fiz uma poesia como Olavo Bilac, soltei filipetas pra lhe dar um Cadillac. Você nem ligou para tanta proeza, põe um preço tão alto na sua beleza. Então, como Churchill, tentei outra vez, mas você foi demais pra paciência do inglês. Então me curvei ante a força dos fatos, lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos. Sobre as águas, como São Pedro, como Santos Dumont, fui aos ares sem medo, fui ao fundo do mar, como o velho Picard, só pra me exibir, só pra lhe impressionar. Fiz uma poesia como Olavo Bilac, soltei filipetas pra lhe dar um Cadillac. Você me ligou para tanta proeza, põe um preço tão alto na sua beleza. Então, como Church, eu tentei outra vez, você foi demais pra paciência do inglês. Então me curvei ante a força dos fatos, lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos. I told you I would. Maria.